quero as de 14, a xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14, a xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Deixa eu penetrar no carro, deixa eu penetrar. Bota, na minha xota. Fica de quatro, toma ali pica, fica de lado, toma ali pica, fica de frente, toma ali pica. Novinha que é putaria, então vai abrir o cozinho, vai abrir o cozinho. Vou de bicho na xereca, na xereca. Explode o bagulho! DJ Júlio Salles. Salles. Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14, a xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14, a xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Deixa eu penetrar no carro, deixa eu penetrar. Bota, na minha xota. Fica de quatro, toma ali pica, fica de lado, toma ali pica, fica de frente, toma ali pica. Novinha que é putaria, então vai abrir o cozinho, vai abrir o cozinho. Vou de bicho na xereca, DJ Júnior Salles.